andrecedesmoral.com.br. E o nome da canção é Outro Patamar. Presente de Deus, obrigado Senhor, por fazer dela o meu grande amor. E muita sorte, que agora o nosso lance tá bem mais forte. Comemoro todas as datas do relacionamento, não esqueço o primeiro beijo, nem o primeiro momento. Ainda mais que a família aumentou, a Julinha tá vindo em dezembro. Os vizinhos fofocando, a gente superou. Meus amigos te cantando, a gente superou. O nosso amor tomar. Saímos da cama e vamos fazer no sofá. Um love louco, um love louco. O nosso amor é de outro patamar. Saímos da cama e vamos fazer no sofá. Um love louco, um love louco. Não esqueço o primeiro beijo, nem o primeiro momento. Ainda mais que a família aumentou, a Julinha tá vindo em dezembro. Os vizinhos fofocando, a gente superou. Meus amigos te cantando, a gente superou. O nosso amor da cama e vamos fazer no sofá. Um love louco, um love louco. O nosso amor é de outro patamar. Saímos da cama e vamos fazer no sofá. Um love louco, um love louco. E quanto mais o povo fala, a gente pensa.